Rádio Francisco Alves, limitada, YK 648, 1570 kHz, Santa Rita do Mata 4, uma voz chegando mais perto do seu coração.